brilhou mudando meu viver. Me deu liberdade, me livrou do mal. O meu coração vazio se encheu. Piso forte, sou um vencedor. Me garantiu isso aqui, amor de Deus. Jesus é rei poderoso. Tchau.